médico estava dirigindo seu carro até o mecânico, porque o motor estava com muitos problemas. E ele encostou o carro na oficina. O mecânico abriu o capô e começou a examinar o motor. Então o mecânico disse: olha, o teu carro está com problema nos cabeçotes, está com problemas de válvulas, e eu vou ter que abrir o motor e fazer ali uma revisão, uma retífica geral. E o médico disse: quanto isso vai custar? E o mecânico disse para o médico: bom, eu vou cobrar de mão de obra R$500. Fora o material que precisar, mas não vai dar muita coisa de material não. Eu vou conseguir reaproveitar tudo, é mais mão de obra mesmo. R$500. Aí o médico disse: está bem. Quando é que o carro fica pronto? Ah, daqui 3 dias. Está bem. Daí 3 dias o médico voltou, ficou muito satisfeito, ligou o motor, estava funcionando super bem. E ele pagou os R$500 para o mecânico e disse: olha, vou te dar o meu cartãozinho. Se o senhor precisar de qualquer coisa, me ligue. E o mecânico pegou aquele cartão do médico e enfiou no bolso do macacão. E tudo bem. O médico foi trabalhar e o mecânico continuou ali na oficina. Mas veja como que é esta vida. A vida é realmente engraçada. De repente o mecânico pôs a mão no peito. Ai, o pessoal na oficina veio correndo. O que foi? Ai, que dor que eu tô sentindo. Aí ele tava quase desfalecendo. Enfiaram a mão no bolso dele e viram o cartão do médico. Oba, vamos ligar pro médico. E ligaram para aquele número. E o médico, à distância mesmo, acionou uma ambulância que foi ali com sirene e tudo buscar o mecânico e levou para a clínica. Aí o puseram numa cadeira de rodas e ele até protestou: imagina, não preciso de nada disso. Mas os enfermeiros disseram: não, o senhor não pode fazer força, não pode forçar o coração agora. Sente, é para o seu bem. Aí levaram o mecânico numa cadeira de rodas e o conduziram a uma sala onde fizeram vários exames. Mas imediatamente já lhe colocaram uma medicação para evitar qualquer coisa pior. E depois dos vários exames, o médico chegou para ele. O médico, aquele que foi arrumar o carro na oficina. O médico disse: é, meu amigo, nós vamos ter que abrir o teu peito. Vamos ter que mexer no teu coração. E vamos ter que mexer aí, né? Você está com um problema de válvula. Aí o mecânico disse: puxa vida, doutor, que coisa, ainda bem que o senhor é meu amigo, né? Quanto é que vai custar isso daí, doutor? O doutor falou: olha, você tem plano de saúde? Não. Você paga o INSS? Não, nunca paguei, não. Então vai ter que pagar particular. Espera aí que vou mandar o pessoal ver o custo. Aí fizeram lá o orçamento e apresentaram para ele e disseram: é, vai ficar em R$15.000. 15 mil! O homem quase infartou mesmo. E repetia: eu quero falar com o doutor! Eu quero falar com o doutor! Me chame o doutor! Me chame o doutor! Aí o médico veio. Pois não, amigo? Doutor, olha aqui. Quantos anos o senhor é médico? E o médico disse: eu? Deixa eu ver, eu estudei 5 anos de universidade, fiz 2 anos de residência. E já tem mais 5 anos que eu trabalho, ao todo uns 13 anos aí, praticamente, é uns 13 anos que eu já estou no ramo da medicina. Pois é, doutor, eu já sou mecânico há 15 anos. Ah, meus parabéns. É, então me explica, doutor. Olha só, o senhor pegou o carro, levou na minha oficina, eu tenho o mesmo tempo de profissão que o senhor, eu abri o motor do seu carro, abri, eu olhei os cabeçotes, eu vi ali os problemas de válvula, peguei, arrumei tudo, tudo, tudo, montei o motor e o senhor mesmo experimentou. Tava funcionando, perfeito, tava ou não tava? E o médico disse: oxe, o carro tá uma beleza, o senhor é um excelente mecânico. Pois é, doutor, e quanto eu te cobrei? E o médico disse: R$500. De mão de obra, mas teve umas pecinhas ali, ao todo deu uns R$750. Então, doutor, Agora, o senhor vai fazer um trabalho parecido com o meu. Vai me abrir. Faz de conta que eu sou um automóvel. O senhor vai me abrir. O senhor vai mexer na minha válvula. Vai mexer no meu motor, que é o meu coração. E o senhor quer cobrar 15 mil reais. 15 mil reais, doutor. O nosso trabalho é muito parecido. O médico disse, agora tente fazer o teu trabalho com o motor funcionando. Aí o mecânico parou para pensar. Porque, de fato, o trabalho do médico e o do mecânico realmente é muito parecido. Mas acontece que o médico trabalha com o motor funcionando. Tem que ajustar tudo sem desligar o motor, porque se o motor parar de funcionar, pode levar o paciente para o necrotério. Então o médico, de fato, tem a sua mão de obra e o seu trabalho muito valorizado, porque ele não pode perder a vida. O médico consegue operar o coração do ser humano sem desligar o motor. Muita gente não dá valor, acha uma exploração, mas olha só a responsabilidade do médico. Agora, tem muitas outras coisas que você não dá valor, mas que é profundamente importante e valorizado. Deus trabalha na nossa vida e não apenas no nosso coração. Ele trabalha na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Ele trabalha a sede dos nossos sentimentos e ele consegue operar uma cura interior tremenda sem que o motor pare. E sabe como que Deus consegue fazer tudo isso sem parar o teu motor? Porque um dia ele fez parar o motor do seu próprio filho Jesus. Em Jesus Cristo, Deus operou todos os consertos que o ser humano precisa. Ele fez parar o coração do seu filho ali na cruz do Calvário. E nos 3 dias em que o seu filho esteve morto, ele trabalhou toda a sorte de bênçãos e cura interior para o ser humano. É por isso que Deus consegue trabalhar na minha vida e na tua vida, sem que a gente perceba e sem que a gente se dê conta. E ele trabalha o corpo, a alma, a mente, o espírito e realiza uma obra completa, perfeita, que nos traz a maior satisfação. E pouca gente valoriza isso. Na verdade, não há mecânico e não há médico melhor do que o nosso Deus. E ele faz tudo isso de graça. A conta foi caríssima, mas quem pagou foi o seu próprio filho Jesus. E então, quer possuir o conserto com Deus? Uma revisão total na sua vida? Quer que ele trabalhe simultaneamente enquanto você come, se veste, trabalha, viaja, estuda e até enquanto você dorme? Quer que ele trabalhe na tua vida? Então, convide o Senhor Jesus para fazer essa obra tremenda em todo o seu ser. Mas, por favor, valorize. Ainda que seja de graça para você, saiba, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. A conta foi muito elevada. E enquanto você viver e ver tudo funcionando perfeitamente, erga as tuas mãos para os céus e dê glória a Deus.